Bom, prosseguindo a edição especial do podcast do Portal da Luta Livre, chegou a hora. Agora vocês vão acompanhar Irã Santiago em uma conversa muito bacana com Michel Cerdã. Vai daí, Irã! Olá, ouvintes do podcast do Portal da Luta Livre. Hoje eu trago uma pessoa muito comentada no meio da luta livre. Ele é empresário, tricampeão nacional de luta livre, ex-comentarista da WWE no Brasil. É, galera, vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Hoje aqui comigo, Michel Cerdã. Olá, Irã, tudo bem, Irã? Tudo jóia. É, tudo bem, eu tô muito feliz aí de ser chamado, aí ser convidado aí pra dar uma entrevista pro portal. É isso aí. Michel, primeiramente vamos comentar um pouco do GDR, de como tem andado e tal, e também da sua carreira. Então vamos dar início aqui. Michel, conte pra gente mais ou menos, assim, brevemente, como começou sua carreira na luta livre, como você entrou. Porque eu fiz uma pesquisa sobre você e eu descobri que você, antes de ser lutador, você era lutador de judô, né? Você lutava judô na escola onde você estudava e depois você descobriu a luta livre. Pois é, eu era seminarista, era interno num colégio, tava estudando pra padre. E lá tinha de tudo em relação a esportes. E eu comecei a me dedicar ao judô e logo me projetei, porque eu era canhoto. Naquele tempo não tinha um treinamento exclusivo para canhotos. E então os canhotos levavam muito uma vantagem nítida em cima dos outros. Como levavam no boxe, tudo. Hoje, inclusive, tem treinamento especial para você enfrentar um canhoto. E na época ninguém se ligava nisso. Então fui bem. Aí cheguei à conclusão que o meu negócio não era para estudar para padre, acabei saindo. E já estava fazendo também lá no seminário, como era muito magrinho, tinha um padre lá e que treinava também. Naquele tempo não existia a palavra musculação, a palavra era halterofilismo, e juntava tudo. Esse tipo de treinamento, tudo, mas era tudo halterofilismo. E como era magrinho, eu era para disputar uma Olimpíadas e acabei treinando com o padre, acabou me treinando para que eu pegasse um pouco mais de corpo. Depois saí de lá tudo e continuei fazendo judô no SESI. E até um dia assisti a um campeonato brasileiro de Brado e Ferro, que era patrocinado pela Gazeta Esportiva. Encontrei com um pessoal lá aqui da luta livre. E quando me viram, primeiro começou uma brincadeira de marmeleiro, quando o nosso campeão aí entrava, e aí acabei sendo chamado, aí convidado para ir participar também da luta livre. Foi assim que começou. Me chamaram num dia, no outro dia eu estava lá, 2 horas da tarde, lá na porta, esperando e nunca mais parei. Mas, comentando isso, judô é uma coisa muito interessante, porque meu irmão pratica e eu tenho algum conhecimento, assim, eu não pratico, mas eu tenho algum conhecimento de ver. Essa questão de treinamento, você tem um treinamento específico tal, para quando você começou a entrar na luta livre, você começou a fazer algum treinamento específico pra questão de massa, ou questão de rendimento na hora da luta, técnica, essas coisas? Ah, sempre tem, né? Porque você sempre quer ter, pelo menos no meu caso, que eu sempre achei, desde que eu entrei para luta livre, eu achei que o principal de tudo era o visual. Eu sempre achei. Até porque logo em seguida, depois eu acabei viajando aí, fazendo uma excursão, acabei conhecendo o Hulk Hogan, e ele também compartilhou essas ideias todas, ele estava vindo do Japão. Ele foi levado para lá por um compatriota nosso, aí Antônio Enoch, que cheguei a treinar com ele também. E ele acabou levando depois uma turma dos Estados Unidos para o Japão. Inclusive o Hulk Hogan. Só que, o Hulk Hogan nasceu, eu sempre digo, falei até lá nos Estados Unidos, até ganhei um álbum dele completo de lutas dele. Sempre falei que eu considerava ele um dos piores lutadores da WWE. Só que o maior carisma de alguém que já existiu na luta livre. Inclusive, uma vez eu dei uma entrevista numa televisão dizendo que eu considerava o Hulk Hogan o dono da luta livre. Só que o cara me interpretou mal. Ele me interpretou que eu estivesse falando que ele era dono da WWE, que na época não era nem WWE na época. Era WWE, 3 W e 1 F. Depois, quando esse Vince McMahon, esse agora, filho do outro Vince, comprou aquela empresa, era uma junção com duas empresas, ele comprou, ele depois de um tempo acabou tirando um F, ficou WWF. Então foi ainda antes disso daí ainda, entendeu? Realmente. E eu sempre achei que é visual. Então, independente do treino de luta livre que a gente faz, primeiro eu, no meu caso, que eu gostava muito de jiu-jitsu também, eu treinava sempre um pouco de rola e depois fazia quedas. Treinei com o Antônio Inoc, treinei com o Cangaceiro, foi considerado um dos lutadores mais fortes que já apareceu aqui no Brasil. Certo. Até essa questão do Hulk Hogan, eu li uma vez no seu profile no Orkut uma história muito interessante do Hulk Hogan, acho que foi em Salvador, que ele foi enfrentar um mestre de capoeira, me parece, e ele não sabia que o cara era mestre, uma coisa assim. Ele foi enfrentar exatamente o Valdemar Santana, os Gracie aí, até hoje, diz que o pai levou 10 horas, não sei quantas horas, lutando com ele, o que não é muito verdade isso daí, mas tudo bem, hoje já tá morto, que descanse em paz. Mas foi com o Valdemar Santana, e eu estava lá nesse dia. E ele ainda não se chamava nem Hulk Hogan. Quando eu falei isso daí pro Shine, né? Quando ele esteve aqui no Brasil, eu conversei sobre isso. Já depois lá na WWE mesmo, conversei com ele a respeito disso. Ele se virou pro pessoal, se virou pro pai e falou: eu não falei que ele esteve no Brasil, eu não falei, então é verdade mesmo tudo que eu escutei. E era verdade, ele esteve aqui no Brasil. Ele ainda não se chamava nem Hulk Hogan ainda. Ele se chamava, se não me falha a memória, chamava Big Star. Quer dizer, então você vê que desde o começo ele já tinha uma mania mesmo de grande, né? De grandeza, realmente. Agora vamos puxar um pouco pro GDR, porque a galera que vai no portal fica doida querendo saber quantas anos o GDR. Porque nós tivemos até uma época atrás, lá no seu blog, você chegou a postar que seria primeiro um programa da CNT, na rede CNT, depois apareceu o GNT, a gente não ficou meio confuso aí no meio do negócio. O que realmente aconteceu com o programa do GDR? Ele foi ao ar, ele não foi ao ar? O que aconteceu? Ele não foi ao ar, né? Como eu falei, não foi ao ar, porque não conseguimos acertar com o departamento comercial, já estava tudo certo. Depois acabou havendo uma divergência em relação a valores, e nós acabamos se afastando da CNT. E tentamos outros canais também. A Rede Brasil, que quis colocar num horário ingrato pra gente, também eu não aceitei. Agora estamos tentando num outro canal, que é a Rede TV. Esse eu estou tentando por meio do empresário aí, amigo meu, que tem um acesso relativamente bom lá dentro da Rede TV. E eu acredito. Eu acredito que dentro aí, olha, exagerando aí, mais um mês o GDR vai estar no ar. Realmente seria algo bom ver de novo um programa de luta livre nacional em rede nacional, né? Pra gente poder realmente curtir os nossos lutadores, né? Mesmo tendo os bons da WWE aí, pra gente curtir pela internet, é sempre bom curtir o produto nacional, né? Não, independente disso, Irã, isso é uma coisa que eu assumi, está na minha cabeça. Eu não queria me aposentar antes de conseguir colocar esse programa no ar, por um motivo muito simples. Nós aqui no Brasil sempre trabalhamos com a luta livre de maneira bem amadora. Eu sempre tentei levar ela com bastante carinho, com bastante capricho, sempre tentei fazer o máximo que eu podia. Eu acredito que consegui passar uma fama até meio de durão. Muitas vezes nem merecido essa fama aí de meio rasco, meio muito bruto, meio duro. É que eu sou meio perfeccionista. Eu gosto de ver as coisas muito direitinho. Lutador quer aparecer, então ele vai ter que treinar, ele vai ter que se sacrificar. Certo. Eu vou dia 28 fazer um show aqui na Fundação Casa. Então tinha duas pessoas aqui que queriam, mas não se dedicava do jeito que eu queria. Então já acabei pondo para fora, falei: no próximo evento vocês entram. Esse daqui vocês estão fora, porque não está me agradando o modo como vocês estão treinando. Aí o que eu quero? Eu quero conseguir voltar, porque eu fiz um estágio muito grande lá na WWE. Nós ficamos lá, eu e o Jabas, praticamente uns 20 dias. acho que foi 20 ou 15, qualquer coisa assim, nós entrávamos em estúdio às 9 horas da manhã e saímos 11 horas da noite. Não tivemos folga nenhuma, um dia só, um domingo só que deram folga para nós. Só que eu aprendi muito nesse inteirinho, aprendi muito. E eu gostaria que Deus me desse uma chance, porque eu gosto disso daí, de mostrar que a gente pode fazer também a luta livre a nível mundial, a nível WWE, que eu considero a maior empresa do mundo. Eu falo isso porque estive lá dentro e eu vi. E é realmente uma potência. Existem outras empresas no mundo, mas esse dono da WWE eu considero um gênio, que é o Vince McMahon. Ele sabe fazer as coisas. Eu, aqui pro meu lado, eu gostaria de ser bem pequenininho, mas também um Vince McMahon aqui do GDR do Brasil. Realmente seria bom nós termos uma luta livre de qualidade no Brasil, que até poucas pessoas conhecem a luta livre. Realmente, eu não sei se você tem conhecimento, mas existe um brasileiro hoje dentro das categorias de desenvolvimento da WWE, que ele chama Cafu, ele tá na FCW, que hoje é a categoria de desenvolvimento, quer dizer, os atletas da WWE, alguns são formados dentro da FCW e vão para os programas da WWE a nível pequeno ainda, chegando de mansinho, mas alguns já têm tomado proporções grandes até, chegando até a ser cortados aí para poder estar na frente. Deixa eu falar uma coisinha só. Algumas informações que eu colhi, que eu ainda consigo ainda manter um contato com o pessoal. Quando nós fomos para lá, qual era a ideia? Era colocar luta livre, WWE na Record, no SBT, e paralelamente com a WWE, toda semana, nós fomos fazer um reality show com os lutadores brasileiros. E nós íamos tirar um ou dois lutadores, o vencedor da casa. Sim. Ia ter dois vencedores desse reality show e eles iriam ser contratados pela WWE para fazer a excursão que eles estavam programando para fazer aqui no Brasil. Certo. Como a nível de tamanho, tudo, nós não tínhamos ninguém do modo que eles queriam. Eles queriam o Montanha Silva, que foi aluno meu, saiu daqui da minha academia, depois passou a fazer um vale-tudo lá no K1, andou rodando aí, mas me parece que ele está com sopro e já não pode lutar mais, está cheio de problemas. E também porque ele me abandonou aí numa hora de aperto, quando eu precisava dele, exatamente por usar o nome de Montanha, eu acabei me lascando aí com um camarada aí, e eu precisava dele para me defender, para me chegar e, na frente dos juízes, falar: não, quem colocou esse nome foi eu. Eu desde pequeno chamo Montanha e eu quis lutar com o nome de Montanha. E ele saiu fora, me deixou com um pepino muito grande. Então eu também não perdoei. Apesar dele já não ter condições de lutar, mas eu vetei o nome dele. Então nós não tínhamos lutadores do porte que eles queriam para chegar lá, brigar com o Brancari, brigar com uns caras grandes, Batista e outros lá. E aí apareceu o Cadu, que também não é grande, mas como o SBT deu toda essa encrenca, o Ministério Público tirou do ar a luta livre do SBT, eles foram obrigados a cancelar toda a previsão que tinham de eventos aqui no Brasil, e me parece que o negócio do Cadu também já perdeu o interesse, já não está mais aí. Eu acho que ele já não está nem treinando mais lá. Ele tem aparecido muito, até essa semana ele apareceu no programa da FCW, mas assim, tem aparecido muito pouco, aparece uma vez a cada 3, 4 programas, tem sido uma coisa bem pouco fluente. Até... porque perderam o interesse com ele, entendeu? Realmente... Não que ele... É porque não tem mais projeto aqui pro Brasil no momento, não existe projeto nenhum, não tem... Eu estive em contato com eles, não há interesse. Eles tentaram até uma negociação com a Record e não conseguiram nada. E acabou, zerou tudo. Eles têm vontade de entrar numa TV aberta aqui no Brasil. Tanto que eu já tinha sido contratado para narrar em português e em todos os países de língua portuguesa. Isso tudo rolou com essa história do Ministério Público. Mas vamos continuar aqui com o GDR. Até uma coisa bem interessante de nós colocarmos aqui na entrevista é o seguinte, essa questão do seu título de tricampeão brasileiro de luta livre. a questão desse título. Como foi que chegou-se ao campeão dessas edições? Havia algum tipo de cinturão, alguma coisa desse tipo? Tá, eu vou te explicar isso aí. Foi até bom que você perguntou isso daí. Eu entrei na Record com o programa Gigantes do Ringue em 1986. E tive alguns contatos bons, consegui chegar até o nosso governador na época, que era Orestes Quercia. E fui pedir dinheiro para ele, para tocar o programa. E o Orestes Quercia gosta, foi o número um da luta livre brasileira, do Gigantes do Ringue, provou para mim que gostava, falando o nome de vários lutadores. Ele chegou para mim e fez uma proposta. Eu banco o Gigantes do Ringue, pago o que for preciso, mando fazer cinturão, mando fazer tudo, desde que vocês promovam um campeonato, e esse campeonato tem que ser falado, que é patrocinado, promovido pela Secretaria Estadual do Esporte, entendeu? Todas essas coisas. E eu topei isso daí. Acontece que na época lá, havia dificuldade. Hoje eu saberia como dar a volta por cima no assunto, mas na época me pegou de surpresa. Como é que eu iria fazer um campeonato se o negócio é show? Não é verdade? Realmente. Então hoje eu saberia, já aprendi com o McMahon como é que funcionam as coisas. Mas na época eu não soube, me pegou de surpresa. Então o que nós fizemos? O programa eram de 5 lutas pela Record, 5 lutas por semana. Então, combinando com o próprio governador, porque ele queria que passasse credibilidade no esporte. Ele fez cinturões, ele mandou confeccionar cinturão de ouro, cinturão de prata, que era para o primeiro e segundo colocado. Então, dentro de um programa de shows, que a gente já avisava, isso aqui é um show, dentro do programa de show, de repente o narrador chegava, o apresentador chegava e falava: agora, válido pelo Campeonato Brasileiro, e a gente tentava fazer, ou fazíamos a coisa da maneira mais séria possível, e sempre respeitando o horário da televisão. Mas a luta que valia pelo Campeonato Brasileiro era quase uma espécie de um vale-tudo, não tão sangrento, nada, mas era uma espécie de um vale-tudo, que quando o lutador encaixava um golpe, ele segurava, e se pudesse fechar, ele fechava. Você entendeu? Eu ganhei o primeiro ano. Eu fiquei no segundo ano, perdi pro Belo. Houve uma confusão lascada lá, que o próprio governo interferiu, foi feito na Portuguesa. Foi feito novamente a final, eu e Belo. O Belo se recusou a lutar a primeira. Aí ele perdeu para mim. Fiz a terceira com o Aquiles e ganhei do Aquiles no terceiro Campeonato Brasileiro. Aí no quarto já foi, terminou o mandato do Orestes Quercia. Ele saiu do ar, a Record foi vendida para os pastores e eu acabei tirando o meu programa do ar. A bem da verdade, fui eu que tirei, não foi nem a emissora, nem o pastor, nada. Fui eu que tirei do ar. No caso do GDR, você tem, ao exemplo do Vince McMahon, você gosta muito de pessoas no porte, fisiculturistas. Você pode ver até pelo Falcão, que é, digamos, ao meu ver, o grande nome do GDR. Você pode ver que ele tem um porte físico bem, bem arrojado. E o que você acha disso? Você acha que só essa parte de estética, você acha que essa questão do cara ser grande, ele pode ser melhor que uma pessoa que pode ter um porte menor, que pode ser um pouco mais ágil, mas um porte menor físico? Pode sim, Irã, pode. Eu acredito que, sinceramente, que pode. Tem muita gente grande com muita agilidade que faz tudo com um pequeno. Já visto o Falcão, né? O Falcão não existe só ele. E o Falcão faz qualquer coisa que um garoto aí de 50, 60 quilos faz. Mas essa história de cara forte, tudo isso aí começou com o próprio Hulk Hogan. Ele montou uma equipezinha na época que, quando estava a WWF, e foram atrás dele. E quando passou a WWF, ele já estava contratado, ele e a equipe dele, que envolvia um monte de cara grande, que era Senhor Maravilha, era Cão Vira-Lata, enfim, tinha um monte de gente grande do estilo que o Hulk Hogan gostava. Sei. E ele veio trabalhar para a WWE, mas da seguinte maneira: aquele pessoal tinha que vir com ele e tinha que mudar o perfil dos lutadores. E o McMahon topou, o problema é que o McMahon também é um cara grande e sempre gostou, inclusive de musculação, de treinar. Ele hoje tem idade, porra, mas até hoje, pela idade dele, é um cara grande e um cara forte. Realmente. Mas eu vou falar uma coisa pra você agora aqui, que me perdoe os pequenos, que me perdoe os baixinhos. Eu cansei de fazer lutas em circos a vida inteira minha. E nós tínhamos cara grande, gigante, que não lutava nada. Então nós colocávamos aquele cara no interior, em qualquer lugar que nós íamos, na passeata, só pro público ver, mostrando o braço, fazendo pose de fisiculturista. Para fazer mais impacto, alguma coisa assim? Porque o povo paga para ver um cara grande lutando, mas não paga para ver um cara pequeno lutando. Eu não tiro o direito do pequeno falar, pô, mas nós fazemos o show. Realmente, o pequeno faz o show. Mas só que o público não paga. O público não vai pagar, ele vê um cara grande em cima do ringue. Você não vê no boxe, por exemplo? Por que, que as outras categorias não acontecem nada? Porque são pequenos, acontece no peso pesado. São rolam milhões e milhões de reais. Por que, que na WWE as outras empresas, eles promovem só gente grande? Entre aspas, aí a única exceção aí é Rey Mysterio, que eles estão lá no México. No México, além da WWE, tem a luta livre mexicana também. McMahon tentou enfraquecer um pouco o pessoal lá e acabou trazendo o Rey Mysterio para a trupe deles, se bem que o Rey Mysterio não é mexicano, né? O Rey Mysterio ele é americano. Ele é de San Diego. San Diego. É isso mesmo. É até uma questão que eu queria levantar também com você, que até seria algo para todos os fãs da WWE, pessoal que é interessado em musculação e questão de ter um porte legal. Nós tivemos na semana passada o falecimento de um ex-lutador da WWE. Ele era conhecido como Andrew Martin. Na época da WWE ele era conhecido como Test. Ele lutou até... Como é o nome? Test. Ele lutou até janeiro de 2007 na WWE. Ele foi encontrado... Cheguei a narrar alguma luta dele. Ele foi encontrado morto dentro do apartamento dele. E a polícia revirando achou, desde receitas médicas, esteroides anabolizantes, analgésicos, e a polícia tem julgado muito a culpa nos esteroides anabolizantes, lá que ele tinha 33 anos só. Você como dono de academia, não só como lutador, mas como dono de academia, que você pode dizer assim, que você pensa sobre essa questão dos esteroides anabolizantes, tudo essa questão aí? Olha, eu, né, em princípio, eu sou contra, claro. Eu nunca vou chegar para um aluno meu e vou falar para ele, toma. Ele quer, ou ele toma ou não toma. O cara se apresenta aqui querendo fazer luta livre. Se ele é grande, claro que ninguém, nenhum cara consegue me enganar, falar que toma e que não toma, e eu vejo, eu só de ver o cara já sei se toma. Pela pele dele, pela textura da pele, pelo jeito dele, se estiver treinando aqui, só pelo modo como ele está treinando, eu já sei se toma ou não. É impossível querer me enganar. Mas se vem um cara grande aqui e querendo fazer luta livre, eu nem pergunto para ele se ele toma ou não. O problema é dele. O problema é dele. Houve muito problema desse nos Estados Unidos e lá andaram pegando muita gente, pegando desde tempo já Hulk Hogan. Até o Hulk Hogan foi pego e até o Vince meio que mascarou essa questão dos anabolizantes dele. E deixou de continuar. E até chegou o teste, por exemplo, ele foi demitido da WWE por culpa de ser pego em exames antidoping, né? Vamos falar assim. Aliás, tem muita história, viu? Porque tem um monte de gente lá que toma, alguns foram pegos, Randy Orton foram pegos, Mr. Kennedy foram pegos, vários foram pegos lá e outros não. Por exemplo, ninguém vai pra mim que, por exemplo, um Batista toma. Realmente, muitos fãs do Brasil contestam isso, que o Batista tem um porte muito gigante, até mesmo o Rey Mysterio, se você pegar fotos dele mais antiga, parece uma tora de madeira. Cara, ele toma, todos tomam, mas ninguém pergunta. Então o problema lá nos Estados Unidos, na época que pegaram, que houve problema, é porque foi acusado o Mr. McMahon de ele mesmo aplicar esteroide nos lutadores. Hoje a responsabilidade é de cada um. Que nos Estados Unidos o problema de esteroide é uma coisa séria. Lá o cara foi pego, lá a qualquer momento a justiça, lá o departamento de saúde entra, chega, já faz o exame, constou anabolizante no sangue do cara, no organismo do cara, ele vai ter que provar que ele é um cara útil para a sociedade, que ele é um cara útil, quer dizer, quando a gente fala útil, é um cara que recolhe impostos. Então ele vai ter que provar que ele recolhe impostos, que ele tem utilidade. Aí ele vai ter um prazo. Vão dar, vamos dizer, 3 meses para ele. Depois de 3 meses, e a qualquer momento, ele é chamado novamente para fazer novo exame. Se foi pego, ele está lascado. Agora, se o cara é boizão, não trabalha, não faz nada, é um inútil em termos de arrecadação, de dinheiro, esse cara aí, ele provavelmente, a menos que ele seja muito forte, mas ele vai para a cadeia. Mas lá agora, lá hoje, a responsabilidade é de cada um. Então o cara tem que assumir a bronca, que nem no meu caso aqui, não é proibido, mas vamos que amanhã seja proibido tenha antidoping. Se chegar a ter, a responsabilidade de cada um, porque eu nunca vou falar para um lutador ou para um aluno aqui da academia, toma ou não toma. Que nem o caso da Rebeca Guzmão. Vou falar disso. Vou até pegar um gancho aqui na sua parte. Falar assim, vou já introduzir a pergunta. Como que surgiu essa ideia de convidar a Rebeca Guzmão? Porque é o seguinte, até eu estava lendo há 2 dias atrás no Globoesporte.com, a Rebeca Guzmão foi na Suíça para poder lá no Departamento de Justiça, lá da instância máxima lá que ela podia apelar. Ela foi e daqui a 45 a 30 dias vai sair o resultado. Quando começou essa ideia de chamar a Rebeca Guzmão pro da luta livre e trazer ela para esse lado? As coisas, sabe como é que as coisas acontecem assim, naturalmente? Eu leio o Diário de São Paulo, antes era Diário Popular, já há mais de uns 25 anos ou mais. E sempre escrevo algumas coisas para esse jornal. E vendo lá a parte de esporte, e acabei lendo que a Rebeca Guzmão tinha sido proibida pro resto da vida de nadar pela corte arbitral do esporte. Eu achei isso um absurdo, mas a lei, então ela estava sendo proibida pela corte arbitral. Aí mostrou, eu vi uma matéria dela jogando bola. Porra, ela não nasceu para isso, para jogar bola. Ela nasceu para fazer natação. Agora o perfil dela vem dar certinho também para fazer luta livre. E aí, por meio do repórter que tinha entrevistado, tudo, e conversei com ele, e ele conversou com ela, e aí mantivemos aí um contato mais ou menos por aí. Quer dizer, se não der certo o futebol para ela lá, e não der certo, ela foi julgada ontem, né? Ela estava lá na Suíça. Foi ontem que foi o julgamento, que vai sair só daqui 45 dias, não sei quanto aí. Realmente. Se ela for mesmo proibida, ela sabe que ela não tem jeito pro futebol. Ela é muito grande, muito pesada pro futebol. Ela vai vir para lutar livre. Ela gostou muito da ideia. Ela só quer garantias. E eu falei para ela, né, quando nós estávamos negociando com uma emissora, e só o fato dela, só a presença dela, já iria atrair um bocado de assinadores pro programa. Realmente, e também é questão de público, né? Querer ver como é que ela tá, o que ela tá fazendo, qual que é o nível dela que ela consegue fazer na luta livre, né? Exatamente, isso aí foi uma loucura. Quando me fez isso na cabeça, eu fiquei uns 2 dias sem dormir, cara. Porque iria resolver todos os meus problemas aqui, de TV, de dinheiro, de tudo. Ela só quer uma garantia aí, que vai ter mesmo uma emissora, que vai ter um patrocinador. Eu sei que ela mesma já vem atrás com alguém também. É como o Ronaldo, o fenômeno agora, né? Você viu a revolução que ele fez aí no Corinthians? Que todo mundo quer ver, todo mundo que tem curiosidade para saber. Puta, meu, e o cara, como tá, como não tá, o que ele vai fazer, o que não. Mesma coisa, Rebeca. Eu não vou dizer para você, Michel, até a imprensa internacional de notícia esportiva pode ser que venha a tentar cobrir isso, saber o que, que ela tá fazendo. Pode dar até uma visão, uma ornamentação maior para a luta livre nacional, né? Com toda certeza, com toda certeza. A mulher é figura, meu. A mulher figura, eu tenho certeza que se eu colocar ela numa equipe minha aqui, ela vai arregaçar a boca do balão. Não vou torcer para que ela seja proibida de nadar, porque essa é a vida dela. Mas, se acontecer, eu tô com os dois braços, as pernas, tudo esperando ela aqui. Realmente. É, mas a questão é a seguinte, agora vamos passar para outra pergunta. Essa questão é a seguinte, alguns fãs não gostaram do GDR na TV Gazeta na época dos anos 2000, mais no início de 2000. Eles não gostaram e hoje culpa você pelo fracasso da luta livre no país, que você não soube administrar o programa e coisa e tal. O que você teria a dizer para esses fãs? Não, não foi nada disso. É, eu já escutei essa conversa de fracasso, mas eu me isento disso daí. É, aqui o grande problema aqui no Brasil é exatamente a falta de patrocínio. Não tem como bancar, é tudo muito dinheiro. É, mesmo em 2000 começou uma alta muito grande do Vale Tudo, se você lembra disso aí. Começou o Vale Tudo a aparecer muito, é muita violência. E tem gente que, meu, o cara é, como vou dizer, puta, ele não, a minha empresa, não quero ligar a minha empresa com violência. Eu fiquei até magoado com uma empresa aí de fábrica de jeans que a gente estava negociando, conversando na época, em 2000 e alguma coisa. E ele ia resolver o problema da gente de patrocínio. Até porque você leva um projeto para uma televisão, Irã, o primeiro passo tem que ser aprovado por dois departamentos. O primeiro passo é ir para o departamento artístico. O artístico aprova na hora a luta livre, porque eu nunca dei menos de 5 pontos de audiência, nunca. Quando era um programinha xoxo, que às vezes não tem só lutadores bons, às vezes os bons estão fazendo show, estão viajando, você é obrigado a colocar num programa na televisão o que você tiver na mão. Mas eu nunca dei menos de 5 pontos de audiência. E aí esse patrocinador aí começou, não, porque não dá, porque eu não quero unir a minha empresa, o nome da minha empresa com violência. Aí um dia eu tô lá no meu sítio lá e tô lá na Parabólica e entrou no canal do Boi. E o canal do Boi tava tendo um rodeio. Puta, eu odeio rodeio porque eu sei muito bem pela convivência que eu tive com circos e com rodeio, por que que faz aqueles cavalos pular. Hoje o Brasil, hoje o mundo sabe. É, realmente. Mas na época ninguém sabia, achava que o cavalo era chucro, que o boi pulava porque era chucro. E não é verdade, hoje todo mundo sabe disso daí. Aí olhando os cavalos pulando, pensei assim, de repente, sabe quando você vai zapeando e vai indo? Aí de repente eu vejo, aí em volta, todinho dentro do terreno do rodeio, quem é que estava patrocinando? Essa fábrica de jeans. Aí eu fiquei muito puto, porque, porra, o lutador sobe no ringue porque ele quer. Ele tem consciência, ele pode opinar, ele pode decidir, eu quero ou não quero subir no ringue. O animal não. O animal sobe no ringue porque o dono, o proprietário, colocou ele lá e apertou o saco dele e ele sai pulando. Você sabe quanto, você que é aí de Minas Gerais, você sabe quanto tempo um cavalo chupro, ele pula com um peão em cima dele, não? Não sei, não sei te dizer, não. Não sabe. Um minuto e meio, exagerando, se ele for muito violento, 2 minutos. Daí pra frente, Irã, ninguém mais consegue fazer esse cavalo pular. É, ele cansa, a né? A menos que... Ele vira doméstico, né? Ele vai, fica, acaba domesticando. Ah, certo. Agora, num tempo assim, geral, não. Ele acaba domando o cavalo. Ele acaba domando, entendeu? Depois de 2 minutos não conseguiu derrubar o peão, ele acaba cansando, claro, mas ele acaba ficando domado. Agora, porra, tem cavalos, são sempre os mesmos cavalos que estão lá. Lembra do bandido, por exemplo, realmente, que acabou morrendo até faz uns 2 meses aí? Quantas vezes esse cavalo entrou na arena? É porque os caras chegam, boia, é porque chega e aperta os culhão dele e sai pulando o peito louco. E ele como, não pediu pra estar lá. Agora, isso é muita violência, você não concorda comigo? Realmente, eu até fico muito triste, porque quando eu era mais novo e tinha a WWF na época na Rede Manchete, algumas vezes meus pais estavam assistindo também a televisão e tal, e eles me privavam de assistir algumas lutas, porque tinha uma cadeira que batia na cabeça e tal, e eles ficavam meio com medo dessa violência, né, vamos falar assim. E eu sempre, eu falo que quando eu crescer, meus filhos vão aprender a gostar de luta livre, vão aprender a gostar de arte marcial, porque isso ensina muito mais coisas do que muito livro ensina por aí. Tá certo, Irã. Você agora... tá certo, espera. Eu só espero que quando teus filhos, não sei quantos anos tem, quando forem grande, que a gente ainda tenha luta livre aqui no Brasil. Porque, na verdade, sem citar nada, sem citar nome, é muita gente contra poucos querendo levantar, entendeu? Não fui eu que atrapalhei com a luta livre no Brasil, não foi, ao contrário. Eu posso dizer com toda sinceridade, se ela ainda está aqui no Brasil, pequena, é claro, mas eu acho que deve a mim. 90% desses lutadores que andam por aí passaram pelas minhas mãos. 90% deles. Vamos puxar agora para outros temas. Muitos fãs da luta livre nacional chegaram a ver o filme The Wrestler, que foi conhecido aqui no Brasil como O Lutador. Até teve o Mick Hooker, que foi indicado ao Oscar, mas acabou não ganhando. E o que você acha que desse filme? Ele consegue retratar alguma coisa da realidade da luta livre no Brasil? Se você chegou a ver, né? Até me desculpe, não te perguntei isso. Mas se você chegou a ver o filme, você acha que ele retrata a luta livre no Brasil também? Olha, exatamente é igualzinho, retrata tudo. É uma cópia fiel da luta livre do Brasil. É uma cópia fiel do que é a luta livre. Aliás, respondendo a tua pergunta... Quando é normal aqui, eu tenho 3 páginas no Orkut, né? Então a molecada fica toda aí, mas é verdade, a luta livre é mentira, o resto é isso, o resto é aquilo, não sei o quê. Eu hoje, já cansado, já não respondo mais. Eu só respondo o seguinte, Pedro. Assista ao lutador que você vai entender o que é a luta livre. Pronto. Realmente. É, até uma coisa também, um vídeo que chama muita atenção sua na internet, do pessoal que é fã seu na internet... É um vídeo onde você comenta no Jô Soares sobre o MMA, né? O antigo vale tudo. Que você acha sobre o MMA, sobre a luta deles? Até tem o Brock Lesnar hoje, que é campeão da UFC, e ele foi lutador da WWE. Olha, eu na verdade, é por causa da violência que está hoje aí, a gente não... Eu sou contra. Mas eu, na minha juventude, muitas vezes nós fizemos, como eu falei, a gente lutava com o Cangaceiro, que era um lutador de vale tudo. Tinha outros também, Naval, e muitos outros de lutadores de antiga. E eu era um garoto participando junto daquele pessoal, fazendo abertura de programa, falando preliminar. Mas nós fazíamos pelo dinheiro. A gente sabia que aquilo era violência, mas... A gente precisava de dinheiro, meu. Luta livre não dava nada ainda naquele tempo. A gente, para ganhar algum dinheiro, você tinha que lutar. Então, quando aparecia alguma coisa para a gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro, geralmente era lá pro norte, Bahia, para aquela região lá que podia fazer vale tudo. Teve Valdemar Santana, Eucles Pereira e um monte deles lá. E a gente ia lá para fazer. Acertava algum contrato, nós íamos para lá. Um Rei Zulu, He-Man... todo aquele pessoal de lá. Então nós íamos por dinheiro. Eu não sei como hoje, qual é a mentalidade do pessoal que faz vale tudo, se eles fazem pelo dinheiro, porque precisam de dinheiro, ou se faz porque gosta. Se faz porque gosta, eu sou contra. Se ele faz pelo dinheiro, eu até sou obrigado a perdoar, porque eu também fiz pelo dinheiro. Só que naquele tempo era mais difícil de ganhar dinheiro. Agora vamos levar a nossa conversa aí, que já tem 45 minutos já, pro lado que o pessoal tá você tão... Você tá conseguindo o que ninguém consegue, viu? Fazendo eu falar pelos cotovelos, viu? Mas agora vamos puxar pro lado que acho que a maioria dos fãs brasileiros da luta livre estão doidos pra saber aí, da WWE, né? Como, assim, mudando... Agora vamos dar um pouco de assunto, né? Como surgiu o convite para participar do programa da WWE? O Jarbas até disse na entrevista dele no podcast pro Marcos que você foi convidado pela Barcos e você depois indicou o Jarbas para ser narrador. Conte para nós como é que foi isso. Na verdade eu tava sempre... Se você hoje, você foi em qualquer emissora de televisão, a cabo, UHF, aberta... você tiver acesso a um diretor artístico de uma emissora, você perguntar para ele, o senhor conhece o Michel Cerdã? Se ele vai falar, conheço, meu, tem um projeto dele aqui na minha gaveta aqui. Acabei de jogar fora um projeto dele. Então, eu sempre tenho projetos em andamento. uma hora pode sair, como pode não sair, pelo menos se um dia eu parar, eu falo, bom, eu tentei de tudo. Não derrubei a luta livre, não. Eu tentei de tudo para levantar a luta livre, mas não consegui, não tive sorte. E assim aconteceu com o SBT. Consegui fazer com que um projeto meu chegasse até a mão do Silvio Santos. Quando chegou no Silvio Santos leu o projeto, gostou. Aí ele se vira para a pessoa, que eu prefiro não comentar quem é, se vira para essa pessoa e fala assim, puta merda, meu, ele fez desse jeito. Acabei de assinar, faz dois dias, acabei de assinar um contrato aqui com a Bucos para trazer a luta livre aqui para o Brasil. Faz o seguinte, olha, manda o Michel Serdan ir lá e avisa essa pessoa que eu quero que o Michel Serdan faça parte do esquema. No que puder fazer aí, tiver brasileiro, que for encaixar brasileiro, no que for, eu quero o Michel Serdan no esquema. E aí essa pessoa me levou a conhecer Aristides Ulisses. Aristides Ulisses era o cara da Televisa, que trabalhava dentro do SBT. Ele era o cara responsável pelas novelas, novos projetos, né? Novelas e tudo, e todo esse chave, todas essas coisas que vinham da Televisa. E ele acabou, foi com ele que o Silvio Santos assinou, para trazer a WWE para o Brasil. E ele já estava tentando há dois anos trazer, e o Silvio Santos fugia, não queria. Quando ele me conheceu, esse Ulisses, ele falou, poxa, eu vou precisar mesmo, porque vai ter que ser narrado em português, e como é que você se sentiria trabalhando assim? Ele falou, olha, eu passo qualquer coisa, já que a luta livre nossa não está no ar, mas desde que exista um projeto para a luta livre brasileira também entrar no ar. Então sentamos, batemos um papo, conversamos e tudo, e ficou decidido o seguinte, que a WWE ia entrar no ar e que nós iríamos fazer esse reality show, entendeu? Ia correr paralelo, o reality show brasileiro. Então ele precisava de mim, ele precisava da minha estrutura, ele precisava do meu trabalho, e ele mesmo falou, eu conheço muito de luta livre no México, que ele que fazia luta livre mexicana há anos atrás, tanto que ele agora está lá novamente, né? E aí ele falou, eu quero você. Eu falei, tá bom, como vamos fazer? Vamos fazer assim, assim, assim. Eu falei, eu quero ser o comentarista. Ele falou, sem problema, eu ia te oferecer mesmo. Aí acertamos tudo. Aí chegou na hora do narrador. Eu sou fiel com as pessoas que trabalham comigo, sabe? Sou fiel. E na época o Jarbas estava comigo. E eu peguei e falei pra ele, falei, eu tenho o cara certinho pra vir narrar aí. Aí o cara falou da WWE, falou pra mim, falou, nós queremos é um cara, um narrador no máximo com os 25 anos. Porque tinha um cara da MTV que estava pleiteando esse cargo junto à WWE, era conhecido deles lá. E eu bati o pé, eu falei, não, eu sou um comentarista, mas eu quero o Java Duarte do lado. E aí os caras tiveram que se render a esse argumento. Só que eles queriam um cara de até 25 anos. E aí o Jabas, eu falei, ó, Jabas tem já seus quarentinha e tal. Ah, então não. Eu falei, não. Então vamos fazer o seguinte. Vocês, Ulisses, você vai ver ele narrar um programa. Você vai chegar aqui no teu escritório, vamos colocar uma fita. E ele vai narrar. Eu vou fazer os comentários. Porque eu sabia que a gente já estava entrosado, que íamos trabalhando junto há tempos, né? E aí o Jabas foi aprovado. Aí chegaram os americanos aqui, uma época aqui, porque isso rolou muito tempo antes de ir pro ar, viu? Chegaram os americanos, veio o Shannon, fiz até uma lutinha de brincadeira com ele, né? Entra em clinch, sai aqui, entra ali, aplica um golpe, tudo assim, só mostrando. E ele até comentou, falou, porra, meu, eu nem sabia que tinha luta livre aqui no Brasil e você é bom pra caralho, fez assim. Não, então eu fico sabendo, aqui no Luta Livre tem Luta Livre, tem bons lutadores. E aí eles foi contratado um estúdio, nós fomos lá narrar, na presença de 8 caras da WWE, inclusive o filho do McMahon, né? E aí na hora começou a narrar, e o Shannon olhou pra mim, fez sinal de positivo e mandou para tudo. Falou, meu, os caras são bons, pô. Eu quero que eles vão lá pra fazer um estágio, que é pra fazer do jeito que a gente quer, sabe? Que o americano é meio metódico, né? Tem que ser do jeito que eles querem. E nós fomos pra lá. É, mas durante o programa, a época que o programa teve no ar mesmo, pouco tempo, como é que foi você sair na rua, as pessoas chegavam, elogiavam, sugeriam uma coisa, até mesmo reclamavam de uma coisa com você, como é que foi isso? Você quer saber se ela repercutiu, é isso aí? É, repercussão, justamente. Se ela repercutiu... É difícil, né, eu falar isso daí, porque eu já sou muito conhecido, né? Agora mesmo estou falando com você, esse computador está dentro da minha academia, de frente para a porta, eu estou vendo o trânsito aqui. É, se eu for responder para todo mundo que faz sinalzinho, faz tchauzinho, que passa aí no trânsito, que aqui é caótico demais o meu trânsito aqui na minha rua. Então eu vou ficar fazendo tchau para toda... Então eu já virei até de lado aqui para não fazer de conta que não estou vendo ninguém. Então é difícil eu ter uma noção dessa daí. Mas que repercutiu muito, repercutiu em todos os sentidos. Tanto é que a gente não tem dúvidas nenhuma. Eu, o Jarbas, o Ulisses, não temos dúvida nenhuma de que nós incomodamos muita gente em termos de televisão, por isso que ela acabou sendo proibida. Realmente, a WWE tinha muitos ganhou assim, muita gente, muitos fãs no Brasil aqui durante essa época que teve os shows, mesmo sendo pouco tempo. Até amigos meus que não curtiam da luta livre, achavam palhaçada, que não sei o que, começaram a gostar, a ver, a acompanhar a WWE e tal. É porque é um show, né? Muito bonito, bem feito. Hoje é gravado em HD. É, não tem como não gostar daquilo. Era uma coisa diferente da televisão estava aí preparando. E voltando um pouquinho no assunto anterior aí, a luta livre não foi pro ar no sábado. Na sexta-feira, nós terminamos de narrar um programa e aí o Ministério Público, uns caras apareceram e um penalizar o SBT se colocasse naquele sábado do programa no ar. Foi quando o Silvio Santos então resolveu, falou então para e acabou. Aí depois não põe à noite, falou não, já que eu não posso pôr no horário que eu quero na minha televisão, então eu tiro do ar. Foi desse jeito que aconteceu. Mas a luta livre, no sábado, quando eu cheguei aqui, eu vim à noite aqui no domingo para ver, abrir meu computador, e eu só tinha o computador aqui na academia. Então eu vim para cá para me ver o que tinha acontecido, se tinha alguém inscrito aí perguntando por que não foi no ar, não foi pro ar. Tinha mais de 3 mil acessos aqui querendo saber por que ela não foi pro ar. Foi uma loucura, só respondendo para você aí, repercussão, né? É, realmente. Foi muito triste, eu acompanhei no seu blog, já tava, nessa época eu já acompanhava, eu vi você fez um texto lá explicando por quê, explicando não muito especificamente igual ele tá explicando agora, mas explicando para os fãs que não foi ao ar por causa do Ministério Público, e até é muito triste. Chegou a ocorrer... Na época, Irã, eu não dei muitas explicações, porque... existem explicações às vezes que te prejudica, né? Então aí você começa a explica demais, ou você se queima de um lado ou se queima do outro. E a gente ainda tinha esperança que o Silvio Santos colocasse a noite. Aí não deu, então hoje não importa mais. Agora avisa todos os teus fãs aí que no SBT não volta mais, viu? Realmente, não há projeção mesmo de voltar a luta livre no SBT? Nunca mais. Isso é muito triste, porque foi uma emissora que deu esse espaço, né, para os fãs de novo reverem, porque teve a WWF na época, de 1995 até 98 na Manchete, e por muito também saiu do ar, aí depois veio o GDR, é igual o Marcos fala, a luta livre no Brasil, ela é feita de temporadas, ela tem os seus altos e baixos, e pode se colocar nesses altos e baixos entre a WWF e a WWE, com certeza o GDR em 2000, 2000 e poucos, que foi também que levantou um pouco a luta livre, trouxe os antigos fãs de volta para querer saber o que estava acontecendo. Veja bem, você falou, tá falando da luta livre quando teve a WWE no SBT, na época eu estava na Record. E o Silvio Santos, na época, tirou do ar porque perdia pra gente. Eles tentou fazer concorrência, tentou botar em cima da gente. E eu tava muito bem no ar naquela época lá, sabe? Então, ela perdeu. Quando esteve na Manchete, eu acho que foram infelizes para escolher narrador, escolher comentarista. o negócio foi pobre demais. E poderia ter crescido mais. Na quando teve no SBT, não. A luta livre era igual a nossa, embora tivesse aqueles grandão, tipo Hulk Hogan, Senhor Maravilha e um monte de outro grande. Mas era uma luta igual a nossa. Não tinha o show que eles faziam antes. Não tinha a Lilian Garcia apresentando os lutadores, entendeu? Então era igual a nossa. Já na Manchete já estavam crescendo, já estavam indo bem. Mas eu acho que eles foram infelizes ao escolher o narrador e o comentarista. E, aliás, um adendo aí que ninguém sabe. Na época, eu fui chamado para ser o comentarista do WWE na Manchete. O dono do horário que pancava tudo aquilo era meu amigo. Só que quando tiveram aqui na terceira, quarta, sei lá, reunião, chegaram para mim e falaram, olha, nós já contratamos o narrador. E eu falei para eles, eu falei, pô, vocês não tinham que contratar ninguém. Quem ficou de arrumar o narrador fui eu. É o nosso acordo, que eu arrumaria o narrador para chegar aqui e fazer. Não, nós já contratamos o Carlos Valadares. Em contratar o Carlos Valadares, então eu tô fora. Tô fora porque não gosto dele, ele me traiu, então jamais eu vou ficar sentado do lado dele trocando chumbo com ele. Então eu tô fora. E foi eu saí fora. Não disse que foi mal escolhido porque eu saí fora. É que na época não deram o devido valor para WWE, era muito pobre sentado numa mesinha. Foi tudo isso. Foi um monte de coisa que causou. Que fez ela parar também e não levou a nada. Porque os americanos também já tinham colocado aqui para ver se explodia para poder fazer shows. Aí não explodiu, também adiaram o show deles. Até vou levar até para a questão da luta livre em si. Você citou no seu primeiro videoblog, quando você falou sobre a saída da WWE, do SBT, sobre todos esses problemas que tiveram, você falou das lutas que tiveram no WrestleMania do ano passado. E você falou assim, que ficou muito emocionado quando viu a luta entre Shawn Michaels e o Ric Flair, que foi a luta de despedida do Ric Flair. E pra quem não sabe, você já tem 66 anos e já viveu muito da luta livre. Como é que foi essa emoção de ver um cara igual o Ric Flair, que é um grande nome da WWE, da luta livre mundial, e aposentar? O que, que você, como lutador, vem na cabeça? Assim, pô, o que vem na sua cabeça na hora? Olha, na hora veio o seguinte, eu pensei o seguinte, falei, olha, tá ele aí, o Ric Flair, que é um cara que eu me enturmava com ele, entendeu? Me enturmava, era um veterano igual a mim, e os caras dando um valor enorme pra ele, dando um valor enorme, toda aquela historinha que fizeram lá com ele, McMahon premiou ele com lutas memoráveis, com todos os lutadores, com Randy Orton, com todos, inventando aquela storyline, dizendo que se perder para alguém vai ter que se aposentar. Não era nada disso. Ele mesmo já estava com a aposentadoria dele determinada, ele ia parar porque não conseguia mais manter um ritmo de treinamento, nada, e conseguir lutar. E eu me senti pobre demais, entendeu? Me senti um João Ninguém, um Zé Mané. Vendo que eu era um cara que era, me senti como se fosse um companheiro de luta que estavam fazendo uma puta de uma homenagem e eu ali, nada, tentando fazer ter uma migalhinha só de tudo aquilo lá. Foi o que eu senti. Mas aqui, vamos dar continuidade. Uma pergunta mais de fã. Eu acho que você já deve ter visto, alguém já deve ter te perguntado muitas vezes isso no Orkut, que é a questão de quais lutadores da luta livre nacional e da luta livre internacional que você admira, assim, você fala assim, pô, aquele cara luta muito, aquele cara, tipo, se eu fosse mais novo, eu queria estar lutando que nem ele. Bom, da luta livre internacional, eu tive dois caras. Um é o meu mestre maior de todos da luta livre, que chama Antônio Inoki. O segundo, aliás, o Hulk Hogan foi peão dele. E não se conformou em ser peão do Antônio Inoki lá no Japão, pegou, veio embora para os Estados Unidos e acabou dando certo, tendo cortado ferro e deu no que deu a luta livre. E o segundo meu, apesar de eu mesmo reconhecer que ele era fraquinho de luta, mas ele é diferente, que é o próprio Hulk Hogan, né? Então, são os dois maiores ídolos que eu considero dentro da luta livre. Agora, eu tenho alguns lutadores que eu gosto muito, tipo Falcão, porque você vê o cara fazer o que ele faz com o peso dele, não é para qualquer um. O Falcão pesa mais de 120, 130 quilos, e ele faz coisa de moleque. O trap dele é coisa linda. Até naquele vídeo que você publicou no seu blog, o Training Day. Foi realmente, assim, ver ele aplicando alguns golpes de lutadores, como ele aplicou o Pedigree, o RKO do Randy Orton, ele fazendo coisa, ele dando drops altos e realmente voando, parecendo um rapaz igual o Rey Mysterio, que é levinho. Então ele pra mim aqui no Brasil é o ídolo maior, tanto pelo caráter dele, como pela pessoa dele, como lutador, e pela própria pessoa que ele é, sempre prestativo. Ele é meu irmão, é um cara que é advogado, tem um puta de um futuro pela frente, tem dono de uma agência grande, venda de automóveis, só trabalha com carros importados, é um cara que tem bastante dinheiro, tem a vida já decidida dele, e gosta da luta livre. E enquanto eu puder, toda vez que eu tiver com coisas na mão a respeito de luta livre, o Falcão vai estar comigo. Olha, mas eu vou falar uma coisa para você aqui, uma novidade. Eu tenho um lutador, um menino que fez uma campanha da Fiat junto comigo. Eu trabalhei 4 anos como garoto propaganda da Fiat. E uma vez, um dos comerciais, um ano, teve um garoto, chama Cadu. Eu cheguei a ler sobre ele, quando eu fiz uma pesquisa mais ou menos de 2 dias para poder fazer essa entrevista, eu cheguei a ler sobre ele que alguns sites tratam ele como seu descendente na luta livre. Com toda certeza, com descendente e com muita melhora, e depois você pode até me cobrar. O Cadu é um moleque, nasceu para isso, com 12 anos, depois que ele já fez o comercial comigo, ele fez com 9, ele já queria lutar, e eu proibi, falei não, na minha academia só para maior. E ele sumiu, vinha todas as gravações, mas nunca mais tocou no assunto comigo. Todo lugar onde o GDR estava gravando, ele estava lá, ele, o pai e a mãe. Até que quando ele completou 17 anos, ele falou para mim, Michel, eu hoje sou faixa preta de Rapkido, só que meu sonho é lutar livre. Tenho 17 anos, posso antecipar, em vez de esperar até o ano que vem? Aí comecei a dar aula pro Cadu. O Cadu é um John Cena escrito, ele copia tudo John Cena, faz os golpes, alguns com mais perfeição ainda, porque é um garoto e é inspirado e tem o diabo no corpo, aquele moleque. Se um dia a luta livre explodir ou vier pro ar, você me cobra o que eu estou te falando hoje. Agora eu queria puxar o Michel, até para um lado meio polêmico, que foi uma entrevista que o Xandão, que lutou com você na época do GDR na televisão, ele deu para um blog parceiro do Portal da Luta Livre chamado Get Ready to Rumble. E você teria a comentar sobre isso? Não, o que eu tenho para comentar sobre isso aí é o seguinte, você acabou de falar, ele tinha uma imagem muito grande. Quem lança o lutador, quem derruba o lutador é o empresário. Você divulga. Então, se você já falou que ele tinha uma imagem muito grande, é porque eu fiz o Xandão, eu coloquei ele na Globo para fazer novela, ele participou daquele Pecar Chocolate, sei lá, participou de uns programas de televisão. Eu coloquei Blade em todos os programas de televisão. Eu coloquei o Som Rizal na Praça é Nossa, que está estourando na Praça é Nossa, e vários outros lutadores. Agora, se eu levanto o lutador e depois derrubo, eu teria todo o direito de fazer isso. Eu teria todo o direito, como faz o McMahon, como faz o Hulk Hogan, como fez todos os outros. Ele só saiu daqui porque é viciado, e aqui não trabalha ninguém viciado. Aqui tem que ser cara limpa para subir no ringue. É por isso que ele está fora, porque ele começou a aparecer bêbado dentro do programa, e aqui eu não aceitei. Então ele está fora por causa disso daí, e jamais, jamais o Xandão irá participar dos Gigantes do Ringue. Eu digo isso para você com todas as letras. Jamais. A menos que ele prove para mim que ele está curado, que ele não é mais viciado. Senão ele não vai nunca mais lutar nos Gigantes do Ringue. Ele vai viver sempre da saudade do que eu fiz pra ele. Do que eu fiz. Eu lutei, eu e o Mozart, e perdi pra ele e pro outro lá, pro Pitbull lá. Eu acabei perdendo, não ganhei. Ele não pode falar que eu ganhei de todo mundo. Eu fiz ele, levantei o Xandão de tudo quanto é jeito. Construí uma storyline dele, ele com a Bia, namorando com a Bia, depois um cara querendo entrar na história. Depois uma historinha que rolou uns 3 meses, o dia que chegou, o dia da luta dele com o cara que estava traindo ele, junto com a Bia, estourou o ginásio onde a gente estava. Porque eu divulguei, porque eu fiz. Então, tudo que ele falou foi motivado pela inveja. Ele hoje é conhecido como Xandão, porque até o nome fui eu que dei para esse maldito aí. Agora, depois dessa questão das polêmicas que envolvem a luta livre nacional, internacional, seja, para finalizar, Michel, foi muito uma honra muito grande ter você aqui, poder estar conversando com você, poder saber o que realmente, porque muitas pessoas falam sobre você, falam que você é sisudo, que você é gente boa, as opiniões se divergem no meio e a gente fica meio confuso. Alguns fãs falam que você é, que o Michel é não sei o que, que o Michel é não sei o que lá. Mas agora nós realmente podemos, durante 1h10 quase de entrevista, poder conversar com você, saber o que aconteceu, saber de coisas que a gente nem sabia sobre a WWE, como que ocorreu tudo, essa questão de negociação que você pôde falar pra nós aí. Foi muito legal, muito interessante, até para construtivo para os fãs da WWE saberem o que aconteceu de verdade. E gostaria de agradecer muito a você por você estar dedicando esse tempo aí para nós, fãs da Luta Livre. Eu quero agradecer aos fãs todos aí do portal e dizer que eu estou à disposição. Só que tem o seguinte, nem Jesus Cristo foi unanimidade. Quem sou eu para ser unanimidade? O problema de muita gente, e só não gosta de mim, quem já tentou participar do GDR. Se não for como eu quero, ele está fora, Irã. Nesse show que eu vou fazer dia 28, que eu acabei de falar a respeito do rapaz aí que não demonstrava vontade, de repente porque não era o adversário que ele queria, então ele estava desinteressado. Cheguei, dei um esporro nele e falei para ele, você está fora. Você não luta nesse evento, não está proibido, amanhã ou depois ele pode continuar treinando, quem sabe ele vai participar de outros programas, se ele quiser, desde que demonstre interesse. Todos os que não gostam de mim, é porque não gostam da luta livre. Eu estou dizendo em termos de lutador, é coisa só de público, de lutador, porque eu gosto da coisa muito direita, eu sou perfeccionista. A maioria dos lutadores, até o próprio nome foi eu que dei, então eles não têm o que falar. Mas de qualquer maneira, olha, nem Cristo foi unanimidade e eu não quero ser também unanimidade, eu procuro tentar fazer. Muitos não gostam de mim porque eu sou contra luta livre de rua, isso aí de rua. Eu estava na Argentina, lutava na Argentina quando começou a cair a luta livre lá. E aí os caras, no desespero, começaram a fazer luta em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é porta de boteco. Eu fui contra e na época eu comentei, falei, vai acabar que nem tiririca não vai dar mais aí na onde passar essas lutas livres aí. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. E eu é que levo a fama de ter derrubado. Os caras lutam em tudo quanto é esquina, pega R$100 de um, R$100 de outro. Eu jamais vou fazer isso. Eu sempre vou... Em primeiro lugar é luta livre. O cara quer comprar luta livre, você vai pagar. O preço é esse. Agora, fazer na rua, de graça, só se for mesmo um negócio com um esquema muito grande e beneficente. Agora, pegar R$100 aí do dono do bar, como tem gente que faz aqui, e que até participa daí do teu programa, pegar R$100 aí de patrocinador para fazer nas esquinas, eu jamais vou fazer isso daí, porque isso aí acaba com a luta livre. É por isso que os americanos estão lá, porque eles gostam, eles amam a luta livre, sabem valorizar a luta livre. Tem aquela empresa lá, CZW, se eu não me engano, é CZW, né? CZW, que os caras fazem as maiores loucuras em cima do ringue, não é isso? Você sabe por quê? Eu conheci... Eles usam até mesas de vidro, eles saem praticamente estragados. Agora eu vou falar uma coisa pra você, que isso foi falado por um próprio participante da CZW. Eu estava na alfândega em Nova York, e aí um cara, quando me viu, um grandão, um gigantão lá, tipo americano mesmo, quando ele me viu, ele veio perguntar pra mim se eu era da WWE. E falei que era. Falei, eu sou da WWE, eu sou comentarista, nós estamos narrando em português pro Brasil. O cara ficou louco. E aí ficamos batendo um papo um tempo lá, enquanto chegava a nossa hora de embarque, ficamos conversando com ele, com a chefia, com tudo lá. E ele mesmo falou pra mim que todo aquele pessoal lá, todos eles, se matam no ringue, se matam pra aparecer pro Mike Merron, pra aparecer pra WWE e acaba sendo contratado. Quando chega na WWE, faz aquela lutinha dele lá, porque ele já conseguiu o que ele queria. Por quê? Porque os caras sabem valorizar as coisas. Aqui no Brasil, ninguém sabe valorizar. Um dia, eu dei um esporro na Bia, porque me falaram que viram a Bia e ia fazer uma luta com um camarada aí no meio de uma quadra, na rua aberta, e ela estava se trocando atrás de um caminhão. Debaixo, o cara puseram uma lona assim em cima da carroceria e no puxão. Então ficou aquele vãozinho lá. Ela estava se trocando lá. E eu proibi. Por ela lutar lá no cara. Por causa disso tudo aí. Por causa dessa. Puta, isso eu achei humilhante demais. Eu divulgando ela, promovendo ela na televisão de tudo quanto é jeito. Aí vem um cara falar que viu ela se trocando debaixo da lona, presa num caminhão. Foi quando eu falei pra ela e pro namoradinho dela na época, que era o Xandão, falei, olha, se lutarem de novo, alguém falar pra mim que viram vocês de novo fazendo isso, estão expulsos do GDR. A Bia entendeu e nunca mais foi. Outros não entenderam. Mas eu quero dar um abraço pra todos os integrantes aí do portal, todos os fãs do portal, e pedir, olha, não queiram mal de mim não, viu? Custa tão pouco ele bem de mim, rapaz. É só gostar da luta livre. Se gostar da... Olha, eu tenho o meu filho. O meu filho é o Paulinho Serdã, da Mancha Verde. O Paulinho é o seguinte, você quer gostar dele? Gosta da Mancha Verde. Eu falo a mesma coisa. Quer gostar de mim? Gosta da luta livre. Não precisa gostar do GDR. Gosta da luta livre. Pronto, vai ser meu amigo. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Pois é, você ouviu a entrevista do Michel Serdan exclusiva aqui pro Portal da Luta Livre. E pois era, respondendo a pergunta de todo mundo, se for pra WWE voltar ao Brasil, bom, no SBT nunca mais, né? Gostaria muito de agradecer ao Michel Serdan pelo tempo cedido aqui à galera do Portal da Luta Livre. Com certeza foi de grande utilidade para todo mundo aí saber mais detalhes, principalmente sobre a Luta Livre Nacional. E lembrando que, já que aí a gente falou sobre a polêmica do Xandão, caso o Xandão necessite, a gente tem espaço aberto aí também para ouvir o segundo lado da história, tá certo?